subiram ao templo, Pedro e João. A hora da oração em comunhão. Na porta formosa, um clamor. Um varão coxo em busca de amor. Olha pra nós, disse Pedro então. Em nome de Jesus, a salvação. Levanta-te e anda, é o seu poder. Teus pés se firmam, vem nos trazer. Oh Senhor, teu nome é vida. A cura e a paz em ti são minha saída. Toda minha dor tu transformas em louvor. Em ti eu confio, és meu redentor. Oh Senhor, teu nome é vida. A cura e a paz em ti são minha saída. Toda minha dor tu transformas em louvor. Em ti eu confio, és meu redentor. O povo admirado não pôde acreditar. Aquele que pedia agora andar. E Pedro falou com fervor no coração. Não é por nossa força, mas pela sua mão. O Deus de Abraão glorificou o Filho. Em Cristo encontramos todo o brilho. Arrependei-vos, vinde a Ele já. Os tempos de refrigério virão para ficar. Ó Senhor, teu nome. A salvação se vai, é hora de voltar. Na descendência de Abraão, a bênção virá. Jesus, o profeta, em nós reinará. Oh Senhor, teu nome. São minha saída, toda minha dor tu transformas em louvor. Em ti eu confio, és meu redentor.